está chegando ao fim. O amor que tem no teu coração não passa de ilusão. Não vou mostrar que ainda te quero, que ainda sou sincero. Tem no...